Introdução Workshop 686. Espinho no pé do elefante. É tudo sobre emoção. Não renunciar à vida. O amor é a chave. Comercializar tecnologia. Criando a criança de Mitra. Nações e moedas cash. Ângulo. Por que Jerusalém? O ensinamento de hoje continua a nos conduzir pelo caminho que leva ao Criador por meio de diferentes analogias sobre como estamos conectados ao Criador e a tudo mais na criação. O micro está no macro e vice-versa, e o padrão da criação é o mesmo em todos os níveis. Portanto, podemos começar por nós mesmos e traçar todo o caminho de volta até o Criador, ou podemos começar pelo Criador e traçar todas as subdivisões até chegarmos a nós mesmos. Na essência da energia, tudo é o mesmo, mas a manifestação da fisicalidade faz com que pareça diferente, e a variedade das coisas criadas surge pela interação dos campos magnéticos, que é a ciência do plasma e o conhecimento da criação. É por isso que é muito importante que a humanidade comece a ensinar às suas crianças que existimos em ambas as dimensões, da energia ou alma, e também do estado da matéria ou fisicalidade. Então aceitar a ciência transmutação se tornará muito fácil. Se pensarmos no enorme elefante sendo derrubado por um minúsculo espinho em sua pata de maneira normal, isso não faz muito sentido. Mas se compreendemos que cada célula do corpo do elefante tem uma alma e está conectada a todas as outras células, remontando até o seu criador, que é a alma do elefante, que se encontra no meio do seu cérebro, então isso faz todo sentido. Essa resposta à dor, ela passa por todos os plasmas e se conecta instantaneamente à alma no cérebro. Essa parte da analogia nos mostra que tudo está conectado. Quando o elefante recebe o sinal de dor, ele terá que reagir de forma a se livrar da dor. O outro lado da analogia é: o homem ele é esse minúsculo espinho e o elefante é o universo. Durante as últimas semanas desta guerra, a matança e a destruição têm sido tão enormes que estão sendo sentidas pelo próprio Criador como um espinho doloroso em seu pé. E chegou a hora de fazer uma mudança. Isso tem que ser parado. E é por isso que os professores universais estão aqui na Terra ensinando ao homem conhecimento da criação para que assim ele pare de matar. O Criador é como um útero. E o corpo é o únicos, e a alma do Criador fica no centro do únicos, assim como o Sol fica no centro do sistema solar. Dentro de seu útero, os universos são criados, cada um com seu próprio centro, e o raio cósmico do Criador continua se subdividindo nas galáxias, planetas, e então para a alma do homem, que interage para criar a alma da fisicalidade do homem, e então elas criam as almas das células do corpo, que manifestam assim o nosso corpo físico. É o mesmo padrão, o mesmo fluxo e o mesmo plasma dentro de um plasma, dentro de outro plasma e assim por diante por toda a criação. Como tudo está dentro do mesmo útero, então todos estão conectados uns aos outros. É da mesma forma que o corpo do homem é criado dentro do útero da mãe. Nós achamos natural ter esse corpo porque o vemos ali e o tempo todo nós vemos ele. Mas nunca realmente compreendemos como ele surgiu ou como ele foi formado de fato. Como seres humanos, somos ensinados a pensar que é apenas o lado material da existência real e que todo o resto é apenas imaginação. Dessa forma, sempre tentamos criar o maior objeto material ou pensamos que é preciso produzir o som mais alto para ser ouvido por todo o universo ou que temos que mostrar algo físico para sermos ouvidos pelo Criador. Por isso, pode parecer um pouco estranho quando o workshop começou com o Sr. Cash dizendo que é o menor que afeta o maior e daí o exemplo do espinho no pé de um elefante. Entendemos agora que é o campo mais fraco que alcança a todos. Quando um campo é muito forte, os campos mais fracos não conseguem interagir com ele. Portanto, eles precisam primeiro perder um pouco de energia antes de poder interagir com os campos mais baixos. É também por isso que o Criador possui os campos mais fracos, para que ele possa então conter toda a criação. É isso que realmente significa dar e amar incondicionalmente e porque o Criador é o mais humilde. Se você observar com atenção, você pode ver essa qualidade no Sr. Cash. Se alguém tem opiniões muito fortes, o que é o mesmo que campos fortes, então podemos observar o Sr. Cash ficar em silêncio ou ele começará a ser muito gentil com a pessoa porque ela não está aberta para receber. Mas nunca observei tentando impor a sua vontade aos outros. Neste workshop ele disse: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, então o homem deve tentar se comportar como o Criador. Até mesmo a alma das células do corpo deve se comportar como o Criador. Podemos testar isso nós mesmos para ver se está correto. Se estivermos em uma situação agressiva e internamente nos tornarmos mais fracos, ou melhor dizendo, mais humildes, a pessoa com agressividade ela pode às vezes mudar se as condições forem adequadas. O ponto principal parece ser mudarmos nossa abordagem de viver a vida, passando da perspectiva do estado fixo da matéria para a fluidez da interação dos campos magnéticos. A conexão com o nosso Criador se dá por meio dos campos magnéticos das emoções. Veja o exemplo de quando um pai sente uma decepção muito grande com o filho. Por meio dessa emoção, ele acaba desenvolvendo câncer de próstata. O mesmo processo ocorre entre o Criador e suas criações, que somos nós. Quando o homem mata e destrói tanto, essa emoção atravessa o resto da criação e chega ao Criador. O ímã das emoções tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Milhares de anos atrás, vivia um homem entre as tribos arianas chamado Zoroastro, na terra que ele viveu na terra que ficou conhecida como Pérsia. Ele foi o pai de todas as religiões, e ele viveu o Eto Shemitra e tornou-se um exemplo de vida correta. Ele vivia de tal forma que seus pensamentos, palavras e ações eram sempre bons. As emoções de sua alma entraram em uníssono com as emoções da alma do Criador. Com o tempo, as religiões se corromperam, esquecendo suas raízes, e se transformaram em dogmas separadas que hoje vemos lutando entre si, pois acredito que apenas seu entendimento limitado é a verdade para todos os demais. E o Senhor quer estar nos lembrando de que nossas raízes são uma só, e que somos todos uma grande família, e que esquecemos o verdadeiro propósito da vida, que é dar e receber amor. Quando fizermos com que a emoção de nossa alma esteja em uníssono com o Criador, seremos capazes de transmutar. Anos atrás, quando os buscadores de conhecimento vieram a Lins para transmutar, eles disseram que foram lugares diferentes e fizeram coisas diferentes também, como ir à Lua, ou às profundezas do oceano, ou encontrar almas de Cristo. Mas uma coisa que eles deixaram passar foi que eles poderiam ter usado essa energia e oportunidade para se aproximar do Criador. Essa é a iluminação que todos nós buscamos. Quando encontramos nosso Criador, percebemos então o nosso próprio ser, e então a verdadeira vida da alma começa aí. Uma das maneiras pelas quais os professores universais estão ajudando a humanidade é trazendo este jogo da iluminação e da paz. Os humanos gostam de jogar jogos de computador, e quando todas as nossas necessidades forem atendidas, nos tornaremos então pacíficos. Este jogo fará as duas coisas: nos ajudará a satisfazer todas as necessidades de uma vida confortável, e em segundo plano, por meio dos raios cósmicos, a força do campo de nossas almas e emoções será elevada e seremos então iluminados para o conhecimento da criação. Toda a nossa vida mudará e esqueceremos a matança. Tanto na primeira quanto na segunda parte desse workshop, o Sr. Cash falou sobre o clero e a vida religiosa. Na primeira parte, ele disse que não precisamos nos tornar monges ou freiras para viver uma boa vida e que devemos permanecer ativos no mundo. E na segunda parte, ele estava, de certa forma, tirando sarro do vilarejo de freiras católicas que ele havia visitado recentemente na Europa. A natureza colocou dentro de cada mulher um desejo inato de ter um filho e de amar outra entidade. Então o Sr. Cash questionou se seria um crime privar uma pessoa do amor. Cada pessoa interpretará o que isso significa para ela de acordo com a sua educação e suas crenças sobre a vida. Talvez seja apropriado compartilhar as minhas experiências nessa área, já que quase me tornei um padre católico no início da minha vida, mas pela graça de Deus e por um trabalho interior diligente, fui poupado da tribulação de querer encontrar a verdade enquanto eu estava em uma organização que só quer, na verdade, manter a sua estrutura de poder e o status quo. Desde cedo compreendi que a vida que a sociedade nos vendia não era tão feliz quanto parecia na superfície. Mas não parecia haver muitas opções. Ou era viver uma vida familiar com casamento e filhos, uma vida de solteiro, ou ingressar na vida religiosa. Quando comecei a investigar a vida religiosa, para minha surpresa descobri que muito poucas pessoas religiosas eram de fato espirituais, e em vez de tentar encontrar a verdade sobre si mesmas e sobre a vida, elas simplesmente só aceitavam acreditar em certos conceitos e dogmas. Compreendi que seguir crenças e regras religiosas não era diferente de ter um emprego das 9 às 5 na sociedade. Eles pagam pela sua comida e moradia, e você lhes entrega a sua alma. E o problema com o casamento era que somos programados para permanecer imaturos e aceitar o amor físico como amor verdadeiro e apenas fingir que queremos compreender o amor verdadeiro e espiritual. E a ideia de acordar após 20 anos de casamento e descobrir que você não ama realmente aquela pessoa e que ela também não o ama de verdade e que tudo não passou de um acordo para nos impedir de amadurecer não era muito atraente. Dito isso, também sei que se seguidos com sinceridade, consciência e devoção, ambos os caminhos podem levar ao despertar. Tudo depende do que compreendemos sobre nós mesmos e sobre a vida. Fui casado por um curto período e cresci com essa experiência. Da mesma forma, também morei em uma comunidade de monges e monjas e colhi os frutos dessa experiência. Portanto, não importa onde estejamos na vida. O que importa é viver nossa vida de maneira verdadeira e honesta e nos esforçarmos ao máximo para nos tornarmos conscientes de quem realmente somos. Muitas vezes o Sr. Cash repetiu que não há atalhos. Eu entendi isso como significando que nossa vida sempre permanece nossa e se a entregarmos a outros, em algum momento ainda teremos que recuperá-la e vivê-la de maneira honesta e verdadeira por nós mesmos. O plasma ele não pode fazer isso por nós, mas pode nos ajudar nos momentos difíceis de nos olharmos no espelho, aumentando nossa força de campo e satisfazendo as nossas emoções. Mas ainda precisamos compreender como nossa vida é governada por nossos medos e desejos. E quando enfrentarmos esse fogo de nossas emoções criadas por nós mesmos e passarmos por elas, também passaremos da infância para a idade adulta e seremos capazes de contribuir para a sociedade e servir aos outros. Em grande parte, a vida religiosa foi estabelecida como um modo de vida opcional para uma sociedade doente que não é capaz de compreender e curar a si mesma. Ela permite que almas mais fracas existam na fisicalidade até que a mudança no nosso planeta possa ocorrer. Bom, espero não ter ofendido ninguém aqui. Isso é o que surgiu espontaneamente. Se compreendemos nossas emoções mais profundamente, então entenderemos que há uma enorme diferença entre uma vida espiritual e uma vida religiosa. É muito semelhante à diferença no mundo científico entre o estado da energia e o estado da matéria. O homem deveria ter aprendido com a vegetação, ou com o que chamamos de pessoas verticais, a não matar e destruir. Elas vivem do que o ambiente lhes proporciona, não se movimentam e ainda assim a energia de que precisam chega até elas. Elas servem de espelho para como o homem deveria viver. Mas em vez disso, vemos a imobilidade delas como uma fraqueza e as dominamos, matamos e roubamos sua energia. Então, em nossa arrogância, inventamos conceitos de que elas não têm alma, para assim termos direito de matá-las, e então culpamos Deus dizendo, ele as criou para que as matássemos e comêssemos. Tudo isso mostra o quanto somos ignorantes quanto ao conhecimento da criação. O homem tem intelecto e sentimento, e se o desenvolver, ele será capaz de aprender até mesmo com um grão de arroz. Há um segredo que será revelado em 2026 e que nos ajudará a compreender qual é o destino da humanidade. Podemos nos preparar para esse dia tentando compreender o propósito de nossa vida. E devemos tentar superar nosso hábito de tentar forçar a vida a ser do jeito que achamos que ela deveria ser, em vez de compreender como ela funciona por meio da interação dos campos. Podemos aprender a trabalhar com a vida por meio de nossas emoções, pois elas são as raízes de tudo. Quando aprendemos a usar nossas emoções para mover um objeto como um copo, da mesma forma também poderemos aprender a mover o coração do Criador. No ensinamento de hoje, aprendemos que tudo está conectado por meio do plasma, que são os campos magnéticos e gravitacionais. Da mesma forma, as emoções são a maneira pela qual podemos controlar a força do campo magnético para alcançar o que desejamos. Quando aprendemos a criar e controlar as emoções, então podemos sobreviver, viver e desfrutar das experiências do universo. Parecia que o Sr. Cash estava dizendo que algo acontecerá em 2026, quando todos os campos se alinharão de tal forma que o homem amadurecerá o suficiente para compreender a criação e ser capaz de mudar sua vida drasticamente, a ponto de não precisar mais matar. Não haverá necessidade de intermediários, seremos iluminados pela verdade de nossa própria criação. Então saberemos que a alma do homem está conectada à alma do Criador, e nisso estará a chave para encontrar nosso Criador e nos reunirmos novamente com toda a criação. Agora é o momento de começar a comercializar a tecnologia do plasma da Fundação Cash, o que a tornará conhecida do público. Para isso, precisamos que os buscadores de conhecimento façam parte desse processo, pois somos nós que a amamos e compreendemos muito mais do que as pessoas em geral. Muitas pessoas querem desfrutar dos benefícios da tecnologia, mas será que querem fazer parte dela, já que isso mudará totalmente suas vidas? À medida que aumentamos gradualmente a força do campo magnético do planeta, todos se beneficiarão de qualquer maneira, pois somos uma unidade com inúmeras partes. Portanto, o Sr. Cash fez um apelo para que os buscadores de conhecimento que inventaram coisas com a ciência do plasma se apresentem e trabalhem com a Fundação Cash para comercializá-las. Por favor, forneça mais detalhes sobre a sua invenção, quais passos você deu para realizá-la, como você vê o futuro e que tipo de ajuda você precisa para levá-la adiante. Não espere que a Fundação Cash faça tudo por você. Você precisa ser uma parte ativa no processo. Da mesma forma, a Fundação Cash está procurando buscadores de conhecimento que conheçam o plasma suficientemente bem para poder orientar os professores nas futuras escolas a ensinar a ciência do plasma, desde o ensino fundamental até a universidade. Não se espera que você dê aulas pessoalmente, mas sim que seja um orientador dos professores. As crianças de Mitra são outra forma de falar sobre a criação de criança através dos campos do universo em oposição ao uso de corpos físicos com óvulo e esperma. Quando o homem viaja pelo universo, inevitavelmente se apaixonará por seres de outros planetas, mas seus corpos físicos não serão compatíveis para poderem criar filhos físicos. Portanto, a única opção é interagir com os campos magnéticos das emoções para criar um novo plasma, que será um filho do amor deles. Existem diferentes opções quanto à forma como essa criança desejará se manifestar na dimensão física do planeta em que existe. Uma delas é implantar os campos no útero da mãe desse planeta, e outra é a criança manifestar sua própria fisicalidade daquele tempo, lugar e posição. A mesma possibilidade existe para casais homossexuais aqui neste planeta. Não há limitações, mas eles terão que possuir conhecimento suficiente sobre o plágio para encontrar uma maneira de manifestar os campos. Na Terra, quando um homem e uma mulher desejam ter uma criança de Mitra, o homem precisa aprender a liberar energia pela coluna vertebral sem ejaculação. Ele sentirá fisicamente a energia sendo liberada. A mulher também precisará estar receptiva para receber energia em seu útero. Os demais detalhes não foram fornecidos, exceto que é preciso preparar o corpo e as emoções para isso. As crianças de Mitra precisam do amor espiritual e da devoção à paz, bem como da compreensão do amor do Criador. Trata-se de transferir o amor do Criador por meio da alma do homem e a mulher precisa estar nessa posição para recebê-lo. Mas é da mesma forma quando compartilhamos o amor verdadeiro com as pessoas em nossa vida. Isso é feito no nível do campo. Isso não é fantasia. Mesmo hoje, existem algumas mulheres que conseguem sentir quando seu óvulo foi fertilizado, mas isso ocorre na dimensão física, enquanto isso está totalmente na dimensão da energia. Houve uma longa discussão que foi uma espécie de continuação do ensinamento da semana passada sobre como o Sol ilumina apenas metade da Terra, enquanto o outro lado permanece escuro. O Sr. Cash falou sobre como a luz e a escuridão realçam a qualidade uma da outra. Isso parece se referir à alma do homem e à fisicalidade, como elas se complementam, mesmo que neste momento na Terra a fisicalidade negue a alma. A compreensão da luz e da escuridão é relativa à manifestação da fisicalidade, porque no universo eles não usam os olhos físicos para ver. Eles percebem a força do campo magnético através da alma ou da energia. Portanto, quando falamos da escuridão do espaço, isso é apenas da perspectiva do homem na Terra. Para a comunidade universal, o espaço é o meio em que tudo existe. Eles não têm medo do infinito como nós humanos temos. Mas o que o Sr. Cash quer dizer com a maioria dos humanos é concebida na escuridão da noite? O brilho da alma do homem é criado na escuridão da fisicalidade, e o homem faz tudo ao contrário. Fazemos isso sem querer por ignorância, mas talvez tenha que ser assim porque reflete a verdade de nossa negação da alma. E talvez, quando de forma consciente e com plena consciência criarmos as crianças de Mitra, não seja mais assim. Outra coisa a se pensar é que durante o dia absorvemos os raios do sol e à noite dançamos e celebramos, o que é uma forma de liberar a energia que absorvemos. Se bem me lembro, algumas aulas atrás o Sr. Cash falou sobre colocar uma alma em computadores e robôs e a maneira como ele abordou o assunto, nessa aula, parecia sugerir que a alma e a consciência são coisas diferentes. E por isso um buscador de conhecimento perguntou nessa aula, como é que a alma possui consciência? A resposta foi que a alma é consciente por natureza devido à sua própria estrutura e que está conectada aos campos do universo, portanto está sempre consciente de seu próprio comportamento. Não é como o homem que precisa pensar no que vai fazer. A alma é sempre consciente, onipotente e onipresente. Em ensinamentos anteriores, falamos sobre os diferentes níveis de consciência e tipos de almas. Para ser onipotente e onipresente, ele deve estar se referindo ao nível da alma equivalente à alma do homem, que está diretamente conectada ao Criador. A alma da fisicalidade do homem é uma dimensão inferior e não é necessariamente autoconsciente, mas pode evoluir para esse nível por meio da consciência e de uma elevação na força do campo. Devido à guerra, milhões de pessoas perderam sua renda e o seu sustento. O Sr. Cash ofereceu 1,7 trilhão em moedas cash ao governo iraniano e aos governos da Tailândia, das Filipinas e de Cuba. Se aceitarem, isso será o início da nova mudança. Os Estados Unidos estão por trás de muitos assassinatos desde a Segunda Guerra Mundial, e alguns dizem que são cerca de 70 milhões de pessoas, provavelmente a maioria delas mulheres e crianças. Portanto, quando os americanos participarem do jogo, aproximadamente 60% que eles ganharem irá para os países que eles prejudicaram. Assim, por exemplo, se um americano tiver 100 moedas cash, apenas 30 moedas cash poderão ser usadas para comprar produtos de plasma. Os israelenses não receberão nenhuma moeda cash. E para aqueles que acham isso muito severo, assista ao seguinte vídeo documentário que está no canal da Fundação Cash Brasil no YouTube. O documentário se chama Abby Martin Went to Israel, It's Worse Than You Think. Eu não tinha pesquisado muito por conta própria sobre esse assunto e presumia que o problema fosse com alguns israelenses que tomaram o controle do país. Mas esse documentário mostra que a pessoa comum na rua fala e pensa como Netanyahu. Há um trecho em que ele diz publicamente que eles precisam controlar a mídia e estão tentando comprar o TikTok. É muito semelhante à Alemanha nazista nas décadas de 30 e 40. Portanto, toda a nação é responsável pelas atrocidades, e eles agem com uma mente calculista e maligna, pior do que a dos nazistas. Eles usam o IA para monitorar, selecionar e então bombardear pessoas que consideram indignas de viver. Com o uso da tecnologia americana, eles atacam as pessoas em suas casas com drones. É horrível saber disso. Eles fazem isso com orgulho e sabem que nada lhes acontecerá porque seus apoiadores controlam a política mundial e a mídia mundial. Eles não têm problema em matar seu próprio povo e então distorcer a história. Se você pesquisar sobre o 11 de setembro, você entenderá o quão abrangente se tornou o poder deles. Eles têm controle quase total sobre o mundo. Somente um poder divino pode nos ajudar agora. Quando o novo jogo da iluminação se espalhar pelo mundo, então o poder deles escapará de suas mãos. A razão para o comportamento do homem é a combinação de muitas coisas diferentes e estas incluem o ângulo de inclinação quando os raios cósmicos entram na Terra, os campos de inércia e a posição do planeta. Então teremos que entender como a Terra e a alma do homem interagem para criar energias muito complexas. Podemos ver o resultado dessas interações percorrendo o globo e analisando também as características e traços de diferentes raças na Terra. Tenha em mente que se o planeta fosse vertical, essas variedades não existiriam. As variedades elas existem devido às múltiplas interações dos campos. O Sr. Cash percorreu continente por continente apontando diferentes mudanças que ocorreram no mesmo homem que se tornou as diferentes raças, não necessariamente por causa da evolução, mas por causa das interações dos campos. Foram as interações de campos que fizeram com que as cores da pele fossem pretas no sul, brancas no norte e marrons no meio. É por isso que Jerusalém se tornou o centro de três grandes religiões do mundo e porque eles são muito emotivos. É a concentração de certos campos nessa área. Então houve um cientista russo que conseguiu também medir os campos magnéticos de uma área na Amazônia e dizer se a tribo seria pacífica ou não assim. Isso confirma o que o Sr. Cash vem nos ensinando há anos. Há muitos outros assuntos que você pode explorar por conta própria também. Ao encerrar o workshop, o Sr. Cash disse que ficaremos agradavelmente surpresos quando virmos o novo centro espacial da Fundação Cash. Talvez não seja para nós isso, mas para a nova geração, para que eles não tenham que passar pelas guerras que estamos vivendo. Outros tópicos desse workshop. Não precisamos de pessoas como Bill Gates e outros que roubam e depois se fazem passar por filantropos com dinheiro roubado. Os cidadãos do universo são filantropos por natureza, por meio de suas emoções, e o homem compreenderá isso quando se sentir conectado à criação. A alma é o hardware, e a emoção é o software. O hardware fica no centro, e o software transmite a energia por todo o universo. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 636. Juntos podemos compartilhar mais conhecimento e compreender melhor nós mesmos, bem como a posição e o papel da nossa alma neste ciclo da criação. Normalmente acontece que o menor pode afetar o maior. Um pequeno espinho no pé de um elefante pode fazê-lo se agitar de dor. De certa forma, o homem é esse espinho e o universo é o elefante. O homem não tem consciência de que quando ele faz algo errado, isso afeta toda a estrutura e causa muitos problemas para a criação. Esse é o propósito de todos esses ensinamentos, que é educar o homem para que ele compreenda a si mesmo e alinhar ele com o conhecimento da criação. Mesmo que ele pense ser insignificante, ainda assim é uma causa de um enorme problema na humanidade ou para o universo. Nas últimas semanas vimos como o homem causou tanta morte. Devemos compreender como estamos conectados uns aos outros e como construímos essa estrutura de morte nas últimas semanas. Temos nossas ciências, como a cosmologia, física, química e outras, mas ninguém jamais considerou os campos magnéticos. Em nossos ensinamentos, nós consideramos. E há muitos cientistas que nos ouvem e compreendem que agora isso precisa ser considerado. Estamos começando a ver novas evoluções nas ciências, e eles chegaram a algo que eles chamam de quarta dimensão, que diz respeito aos campos. Nós chamamos isso de plasma do universo, e agora é hora da humanidade colocar isso em prática. De volta ao minúsculo espinho no enorme elefante. Como esse espinho, esse pequeno espinho, funciona de modo que pode transmitir emoção por todo o corpo do elefante ou da mesma forma para o universo? Nas últimas semanas falamos sobre a conexão das almas do universo com as galáxias, o sistema solar, os planetas e com a alma do homem e com a alma da célula do homem também. Há duas informações que se ligam e circundam tudo isso. Alguns de vocês a esta altura já devem ter compreendido e conseguido se conectar a isso. Parte disso é compreender que faz parte da estrutura da totalidade isso. Em outras palavras, se estamos olhando para uma estrutura e de repente passamos a compreender a totalidade, então se nos sentarmos no meio disso, então podemos compreender a totalidade disso. Isso é o que aprendemos nos últimos meses e o que estamos prestes a aprender em breve também. Falamos sobre o universo, mas nunca compreendemos como ele funciona. O universo tem uma alma que se encontra em seu centro. Não podemos ter um sistema solar se o Sol não estiver no centro. Da mesma forma, a alma do Únicos está em seu centro e não pode estar fora dele. E dentro do Únicos residem os elementos dos universos, cada um com sua própria alma também. E dentro do universo está o sistema solar, que tem sua própria estrutura. E essas estruturas vão ficando cada vez menores até chegar a um pequeno ponto, que é o que chamamos de alma do homem. No centro do Únicos está a alma do Criador, ou a essência da criação, e o pequeno ponto da alma do homem é a vida central do Criado. Em alguns entendimentos dos campos magnéticos de plasma, essas almas estão todas conectadas. Como todos os campos estão conectados, é por isso que o elefante se agita quando um pequeno espinho fica preso em sua pata. Quando compreendemos isso, toda a nossa compreensão muda e vemos que toda a estrutura está conectada entre si, desde a alma do homem até a alma do sistema solar, da galáxia, até o centro do Únicos, onde o Criador se encontra. Então vocês podem entender como nós, como professores universais, entramos em ação. Quando aquele pequeno espinho como o homem faz algo errado, a alma do Criador sente a dor que ele cria. Quando o cérebro do elefante sente a dor, ele faz algo a respeito. E é isso que vemos em nosso mundo hoje. A dor da matança em massa e o poder de matar e destruir em uma escala de destruição nunca vista antes. E isso está sendo feito em nome daquela alma central, que é o Criador. Aqui nessa parte do workshop, sua orquestra desenha no quadro branco. Continuando. A emoção do homem determina a compreensão da totalidade. E volta a este ponto de que a alma da célula do corpo está conectada à alma do homem, à alma do planeta e assim por diante até à alma do Criador. Quando a emoção da alma do homem e a alma da fisicalidade se combinam, elas criam uma dimensão de efeito. A única conexão de entre um homem e o seu Criador é a emoção dele. Por exemplo, quando o pai sente a emoção da traição de um filho, ele se causa um câncer na próstata porque ele não quer passar por essa dor novamente. Então o órgão reprodutor, ele é removido. Por isso, podemos entender o que o Criador passa e como ele se sente quando ele vê a alma do homem que ele criou fazendo toda essa matança e destruição. Ele sente isso através da conexão do campo e da emoção. Esse processo de matança pelo homem já se prolonga há tempo demais e é hora de fazer algo a respeito. Estamos chegando às fases finais do Criador retirando aquele espinho do pé do elefante e isso será o fim do ciclo do homem. Não é por desejo e emoção do Criador, mas sim por meio da conduta do homem no caos que ele criou em sua própria emoção. Em nenhum momento da história do homem vimos tal conduta como esta. A estrutura está definida para pôr um fim a isso. O homem precisa compreender que a conexão da emoção é a mesma, seja entre a alma da célula até a alma do Criador na dimensão da emoção. Esta é a mesma estrutura usada na transmutação. Você precisa encontrar esse caminho da emoção e como isso está conectado. É através da emoção que podemos alcançar o destino total do Criador. É através do ensinamento de Mitra que é pensar, falar e fazer o bem. De certa forma, a alma do homem não fala, mas recebe os campos da conduta do homem através da fala. Nesse sentido, falar é o mesmo que pensar e fazer. O dia 27 de março deste ano foi o Nowruz, ou seja, o aniversário de Zoroastro que foi celebrado no Irã. Nesta celebração compreendemos a importância de Zoroastro, que sua vida e conduta foram um exemplo do ethos de Mitra. Seus pensamentos, palavras e comportamento eram todos corretos. Quando isso acontece, a alma do homem ela entra em uníssono com a alma do Criador e elas se conectam por meio das emoções. É preciso muito tempo para compreender isso. E a humanidade foi concedido muito tempo já, mas agora ela precisa aprofundar-se muito mais na compreensão desse processo. Precisamos compreender como criar uma alma pura por meio de nossos pensamentos, palavras e ações. Quando fazemos isso, completamos o ciclo com o nosso Criador. Isso não é uma ideia imaginária. É a realidade de compreender o quanto nossa conduta na fisicalidade é importante para podermos nos conectar com a alma do Criador. Nossa conduta deve ser a mesma do Criador. E é isso que significa, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Significa que também que a alma do homem e a alma das células devem ser a imagem de mim mesmo. O espinho ele precisa ser retirado do pé. Dessa forma, à medida que cada alma do homem encontra seu lugar no único de acordo com seus campos, não criará assim novos problemas. No mundo do homem, ele tenta construir as maiores estruturas para mostrar seu poder e ele tenta desenvolver os sistemas mais poderosos para mostrar o quão poderoso ele é. No entanto, a linha de conexão com o Criador é, na verdade, a mais fraca de todas. É o mais humilde e generoso. Tentem entender por que a conduta do homem está indo na direção totalmente oposta. Para se tornar mais poderoso, ele precisa absorver mais, então ele mata e destrói mais também. É aí que tudo deu errado e a razão pela qual os professores universais vieram aqui para remediar o problema. E agora, já que todos vocês são jogadores de videogame, trouxemos a vocês então o jogo da paz e da iluminação como uma forma de levá-los a compreender a verdade. Estamos balançando uma cenoura na sua frente, mas por baixo estamos trazendo a paz. Agora vocês compreendem a conexão. Quando provemos para as pessoas e as nações, elas não precisarão mais ser gananciosas e poderão viver de acordo com o ethos e a conduta de Mitra. Então compreenderemos a totalidade da mensagem. A chave para a transmutação é a emoção. Mas essa emoção não é apenas devoção. Você não precisa devotar sua vida e se tornar um monge ou uma freira. Você não precisa fazer nada disso. Você continuará a viver uma vida ativa e normal porque a beleza do Criador está no ato de que ele não para de criar as diferentes partes do universo apenas porque ele faz o bem. Toda a vida continua. A diferença é que sua atitude muda e você se torna um com a vida. Os seres humanos se tornarão verdadeiros consigo mesmos, receberão e compreenderão a iluminação e terão paz interior. Então todos estarão em sintonia com a força do campo das emoções do Criador. Então você será iluminado para a totalidade do conhecimento da criação. O homem se tornará humilde e sua conduta correta. Isso é alcançado ao conectar-se à força do campo da emoção de seu Criador, e ele será iluminado então para o conhecimento do Criador. Para aqueles de vocês que desejam se transmutar e querem ir de um lugar deste planeta para outro, agora vocês podem começar a pensar no que precisam fazer e no que é necessário para alcançar a força do campo correta e como podem criar a emoção de querer encontrar o seu Criador. A transmutação não se limita apenas a ir à Lua ou a Marte. A transmutação não tem limites e vocês podem ir até o Criador. Essa é a verdadeira iluminação. O homem precisa compreender isso. Estamos suprindo suas necessidades para que ninguém precise matar para viver. E ninguém precisa matar para desenvolver o conhecimento e a tecnologia. Não precisamos de pessoas como Bill Gates e o outro cara para poder roubar e então se autodenominarem filantropos com base no que eles roubaram. O homem tem que ser um filantropo por meio de sua emoção e conectando-se com o universo. Isso não se limita a nenhum lugar ou posição neste planeta na vida física. O homem ele precisa viver com todas as outras coisas criadas no universo e ele precisa ser ativo. O homem precisa viver através da dimensão dos campos disponibilizados para ele e não tirando energia de outro ser vivo. Agora vocês entendem por que os professores universais vieram para ensiná-los por causa da má conduta da alma do homem e por que isso está afetando toda a criação universal com suas matanças e destruição. Precisamos corrigir isso na raiz do problema que está aqui neste planeta. A humanidade precisa compreender sua emoção que toca o Criador e não sua alma. A alma é o hardware e a emoção é como o software que faz todas as conexões. O hardware fica em um lugar enquanto o software transmite tudo por toda a parte. Esse é o propósito de todos esses ensinamentos e o que estamos trazendo a vocês. Não falamos sobre qual é a sua religião, nacionalidade, cor ou raça. Falamos sobre a evolução da alma do homem na compreensão do propósito da criação. Então esta tulipa da alma do homem neste berçário, ou neste viveiro aqui que é a Terra, não se tornará uma tulipa venenosa espalhada por todo o universo. O homem pode pensar que está aqui há 4 bilhões de anos e que comeu, matou e destruiu tanto. Mas na verdade, ele deveria aprender com a vegetação, com as pessoas verticais deste planeta. Eles não matam. Eles permanecem em um único lugar e recebem a energia que lhes é dada. Não vemos o tomate, o trigo ou a cenoura matando outros para poder criar vida. O Criador colocou essa imagem diante de nós para que pudéssemos assim ver a realidade disso, mas nunca compreendemos isso. Em vez disso, usamos tudo isso para nos tornarmos o rei da criação. De certa forma, ele nos deu um espelho, mas não olhamos para ele. Em vez disso, olhamos para dentro de nós mesmos para nos tornarmos mais agressivos, melhores assassinos e tudo mais. A cenoura não mata, mas usa energia disponível no ambiente. O grão de arroz não mata. Ele também usa energia disponível para ele. O homem precisa aprender isso. Em vez disso, o homem, por sua ignorância, apenas os vê como uma fonte de onde roubar a vida. Isso é o quanto o homem é ignorante, a ponto de nem mesmo conseguir aprender como um grão de arroz. É assim que o homem é limitado em seu intelecto e em suas emoções, a ponto de não ter sido capaz de aprender sobre a vida através dos exemplos de um grão de arroz. O processo da criação não se dá por meio da divisão, ele se dá através da compreensão de como tudo está conectado. Quando o homem ou qualquer um de vocês, buscadores de conhecimento, compreender isso, então vocês poderão se transmutar dentro da alma do Criador e tornar-se parte da totalidade. Muitos de vocês têm tentado se transmutar, mas não compreenderam para onde podem se transmutar e qual é o seu propósito. Os buscadores de conhecimento que vieram ali foram à Lua, à Marte, ao Oceano, encontraram a alma de Cristo e queriam fazer tudo mais. Mas algum de vocês quis se tornar parte da alma do Criador a qual sua alma já está conectada por meio da emoção? Vocês fizeram um desejo e foram para onde queriam ir, mas nunca compreenderam que vocês poderiam ter desejado e alcançado a alma do Criador. Por que precisamos da alma do planeta, do homem ou de qualquer outra coisa? Agora vocês compreendem como estamos ensinando a vocês passo a passo ao longo dos últimos anos e como estamos levando vocês a compreender as fraquezas do homem. Há um segredo em 2026 que eu explicarei a vocês em breve. Nós os levaremos a encontrar o destino do homem. Enquanto isso, vocês podem se preparar para aquele dia em que vocês compreenderão o verdadeiro propósito da vida e como isso acontecerá. Você precisa compreender que o propósito da vida não é forçar o caminho. É como aquela história que sempre conto sobre o casal italiano que estava em Barletta e que o homem estava tentando empurrar com a força da sua mente o copo sobre a mesa e fazendo isso através de seus pensamentos. Pelo contrário, na verdade, para fazer isso, você tem que entender com que facilidade você pode fazer isso por meio de suas emoções, e assim podemos mover esse copo. Se podemos mover um copo com nossa emoção, então podemos mover o Criador também. Não há diferença na dimensão da alma uma vez que compreendemos o caminho. Mas temos que ensinar a vocês como isso. É como diz o velho ditado: se você der um peixe a um homem, ele comerá hoje, mas se você lhe ensinar a pescar, ele comerá por toda a vida. O propósito dos ensinamentos é ensinar a vocês a pescar. Vocês já mataram peixe suficiente, mas ainda não chegaram a esse ponto. Em 2026, todos os dias coincidirão com aquele ponto em que o homem amadurecerá para compreender. Estaremos aqui para guiá-los até esse dia. Eu espero que vocês tenham compreendido por que falamos sobre os raios cósmicos e nos aprofundamos na compreensão das conexões da alma. Porque o único caminho é passar pelos raios cósmicos da alma do Criador e voltar para o homem. O que vem dele é a conclusão de todo o processo. Temos que compreender como estamos conectados a ele e que não precisamos de profetas, mulás, ayatolás e definitivamente não precisamos de rabinos nem dos gurus do Oriente e todo o resto. O homem tem que ser iluminado para a verdade sobre sua própria criação, como ele foi criado e como ele retorna ao que o criou. A água leva a pora do oceano, passa pelo ciclo da criação e retorna como chuva. Essa água cria e mantém o oceano. Não há diferença entre a alma do Criador e a alma do homem. Elas são como o oceano e a gota de chuva. Agora vocês compreendem o significado completo de "eu fiz o homem à imagem de mim mesmo", porque eu sou o oceano e a gota da chuva. Tudo ao mesmo tempo. Tudo está conectado, gravitado e atraído de volta a mim para manter minha existência, para confirmar minha existência e, ao mesmo tempo, para derramar sobre o homem a beleza do meu amor e de sua vida. Espero que vocês, buscadores de conhecimento, tenham encontrado a chave para o seu Criador. Com o tempo, a humanidade compreenderá isso plenamente. Espero que vocês encontrem o caminho para o seu Criador através da emoção, em vez de através da dimensão dos jatos gigantes e dos foguetes que vocês fazem. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 636. Recebemos algumas respostas de buscadores de conhecimento e continuamos buscando pessoas que tenham desenvolvido produtos de plasma e queiram comercializar parte da tecnologia da Fundação Cash. Por favor, nos enviem suas invenções e sejam mais precisos do que apenas um desenho do produto, expliquem com mais detalhes o que consideram necessário também, etc. Levará algumas semanas para entrarmos em contato, mas já estamos dando início ao processo. Estamos procurando aqueles buscadores de conhecimento que já estão profundamente envolvidos no ensino da Fundação Cash para poderem atuarem como orientadores e professores desde o ensino fundamental até o nível universitário. Não queremos que vocês ensinem, apenas que vocês orientem os professores, pois vocês compreendem o plasma. Estamos montando uma estrutura escolar nacional e temos 18 meses para poder concluir isso. É importante que você compreenda a filosofia por trás do nosso trabalho e o que a tecnologia avançada trará, e não apenas a fabricação de alguns ganhos. Essa é a primeira estrutura escolar nacional que estamos montando e queremos que seja correta ela. Mas nem tudo será necessariamente perfeito desde o primeiro dia. Vamos aprender à medida que avançamos. Queremos ensinar de uma forma que todas as idades possam compreender. O ensino abrangerá tanto o lado da matéria quanto da energia da criação. Atualmente, as pessoas aprendem apenas o lado da matéria e a nova geração aprenderá ambos. Estamos preparados para oferecer bolsas de estudos, os alunos poderão trabalhar em nossos laboratórios para experimentar todos os aspectos da tecnologia em primeira mão. Eles decidirão em que estão interessados. Já temos as instalações e o ambiente e mais coisas estão sendo montadas. Não queremos pessoas que desperdicem tempo, mas sim pessoas que possam transmitir o conhecimento para a próxima geração. Precisamos de pessoas que tenham total clareza sobre os ensinamentos e possam compartilhar o conhecimento de forma que ele seja compreendido por diferentes níveis de alunos através de diferentes métodos de ensino. Se vocês forem uma equipe, traremos toda a equipe. A estrutura está pronta para apoiar isso, mas isso não acontecerá por acaso. Acontecerá por planejamento e estamos montando tudo especialmente para esse propósito. Por favor, tenham em mente que o momento de trazer a tecnologia já começou. Já estamos nisso e gostaríamos de incluir vocês com mais uma corda no que eu chamo de música do violão dessa tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. Você ensinou que o homem falhou miseravelmente em criar filhos da paz por meio da fisicalidade e que as crianças de Mita criadas por meio do campo da alma em vez da interação física do homem representam um novo caminho a seguir para a humanidade. Como uma criança de mídia é criada sem nascer através do processo físico ao qual todos estamos acostumados? E se a humanidade criasse, mesmo que fosse um pequeno número dessas crianças, que mudança de campo isso criaria para a Terra? Seria suficiente para que a comunidade universal de outros sistemas estelares finalmente nos reconhecesse como uma alma que voltou para casa e está pronta para se integrar? Sr. Cash responde. A alma das crianças de Mitra é criada através da dimensão dos campos. Sua fisicalidade recebe a dimensão de acordo com a posse e a posição. Atualmente na Terra, primeiro criamos a fisicalidade e depois adicionamos a alma. A alma é criada primeiro para as crianças de Mitra. No momento, passamos da matéria para a energia. As crianças de Mitra são criadas através da energia e depois para a matéria. Essa matéria ela estaria na mãe, ou no ambiente do útero do sistema solar, da galáxia, ou de outro planeta, ou de outra dimensão. A ciência ela fala sobre diferentes dimensões, mas nos referimos a uma dimensão como um nível diferente de força do campo magnético no conhecimento do plasma. Se um homem da Terra se apaixona por uma mulher do planeta Zeus que não tem útero, então ela não possui uma parte reprodutiva compatível com o homem da Terra. No entanto, os dois podem ter um sentimento de amor um pelo outro, e isso assim dará frutos. Eles podem interagir e sentir um ao outro e criar uma energia de seu amor. O problema é que a mulher de Zeus não tem um útero físico para dar à luz a uma criança na Terra. Bom, essa parte aqui do workshop não foi respondida claramente pelo Sr. Cash. O Sr. Cash diz, isso se cria naquele ambiente que permite isso. Continuando, a criança ela assume a imagem do local de manifestação, e essa é a diferença. Trata-se de passar da energia para a matéria e da matéria para a energia. A transformação de energia em matéria foi demonstrada em Pequim em maio passado, onde os campos de gigantes produziram matéria. O ambiente decide como a criança, por meio do sentimento de amor, se manifestará. Se o homem e a mulher estiverem conectados, a criança tomará forma no local ou no útero da mãe. Um casal gay perguntou se eles poderiam ter filhos através da alma juntos. Não há limitação, mas é preciso descobrir como fazer isso. Isso traria outra dimensão da criação? E é isso que precisamos entender. Quando nos tornamos passageiros do universo, ter filhos com outros seres não é exclusividade do homem. O homem não é a única coisa criada que viaja pelo universo. Temos que entender como isso funciona e não apenas aceitar as palavras do Sr. Cash. O ferro ele circula em nosso sangue, e se o outro ser estiver ácido, por exemplo, no sangue? Os dois não podem se misturar fisicamente. E como misturamos o aminoácido do homem com a acidez de outra forma de vida? Isso mostra o quão profundos são os ensinamentos. Para os humanos, vocês simplesmente as chamam de crianças de Mitra, mas para nós, trata-se de apresentar a vocês a realidade que o homem encontrará quando ele começar a viajar pelo espaço. No entanto, vocês podem até mesmo criar uma criança de Mitra hoje aqui, se você se preparar emocionalmente para isso. Vocês não produzem fisicamente nenhum esperma, mas têm a emoção de querer criar uma criança. Então você precisa de uma mulher que esteja lá e possa sentir isso. Você sente isso da mesma forma que na vida física quando você ejacula, e a mulher já liberou um óvulo, e eles se encontram no útero. Nesse caso, você sentirá a transferência de energia da alma descendo pela coluna. É uma posição muito emocional. Você não sente o estado material disso, mas sim a energia. A mãe decide sobre a transferência dessa energia para o seu útero, e você pode experimentar isso. No futuro, aqueles que criaram crianças de Mitra como seres humanos se preparam primeiro, e como falamos sobre o casal chinês que se prepara para conceber uma criança perfeita também. Eles se preparam com uma dieta especial, outras coisas e rituais feitos por seu sacerdote taoísta. Ao criar uma criança da alma, você não usa esperma, e não há ejaculação. Em vez disso, há uma liberação de energia. Isso pode parecer engraçado para vocês, mas sabemos exatamente do que estamos falando. É uma transferência de energia entre o homem e a mulher. Você não precisa de bilhões de espermatozoides e de um deles encontrar o caminho até o óvulo. Em vez disso, você transfere o amor do Criador através da alma do homem. Se a mulher estiver receptiva e disposta a fazer isso, então ela criará uma criança de Mitra. As crianças de Mitra precisam de devoção à paz e da compreensão do amor do Criador. Não é apenas algo que você faz. Seu coração e sua alma precisam estar envolvidos nisso. E esse processo não será exclusivo da humanidade. Já está acontecendo na comunidade universal e muitas raças descobriram que essa é a única maneira de criar raças mistas. E é assim que você transmite a emoção do amor a seu filho, sua mãe, pai, esposa ou qualquer outra forma e eles sentem você por meio da sua emoção. O homem tem que aprender a fazer isso para criar as próximas gerações. As crianças de Mitra se destacarão como uma rosa vermelha entre aqueles que não são criados pelos campos. O homem aprenderá gradualmente a fazer isso. Em breve, o homem será capaz de decidir se deseja criar crianças da fisicalidade ou crianças de Mitra por meio do amor da alma. Para você, isso pode soar como fantasia, mas é a realidade da vida no universo. Pergunta para o Sr. Cash. Pelo que entendi, é uma analogia entre os estados da matéria, a alma e a emoção. A alma da fisicalidade é um efeito do atrito entre a alma do homem e a fisicalidade? Sr. Cash responde. De certa forma, você está certo, mas é uma interação e não um atrito. Pergunta para o Sr. Cash. Nessa analogia, a alma da fisicalidade seria a matéria primordial, a alma do homem é a matéria de transição e a matéria seria a fisicalidade? Então, a antimatéria ou matéria primordial deveria ser emoção? Está correto? Sr. Cash responde. A emoção é não dimensional. Sua fisicalidade interage com o nível de energia, o que cria a alma da fisicalidade. Chamamos isso de espírito. Há uma diferença entre o espírito, que é a alma da fisicalidade, e a alma, que é a alma do homem. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, a alma da fisicalidade seria o espírito? O Sr. Cash responde, sim. E a conexão entre as duas é a emoção e é o equilíbrio. Este domingo é Páscoa e a crucificação de Cristo é a dimensão da alma da fisicalidade, não da alma do homem. Porque a alma do homem ela foi libertada naquele momento e pôde trazer a alma da fisicalidade de volta ao corpo e vocês acreditam nisso como a ressurreição, que é na verdade a geração da vida. Quando a fisicalidade foi pregada na cruz física, ela não teve escolha a não ser se manifestar em uma nova dimensão. Naqueles dias, milhares de pessoas eram crucificadas todos os dias de Roma à Palestina por toda a Itália. Era assim que as coisas funcionavam. Será que nenhuma dessas pessoas ressuscitou? A ressurreição é conectar a energia por meio da emoção. A emoção que Cristo carregava dentro de si era a emoção de amar tanto o homem que ele queria colocá-lo no caminho correto. E essa era a diferença. Ele tinha essa emoção de amor. Vemos agora os extremos da estrutura das religiões. No Islã, no cristianismo, no judaísmo e nas demais, existe a separação entre a alma e o corpo. E ao torturar o corpo, eles abusam da alma. Essa é a situação absurda em que nos encontramos. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash conta uma história de como ele visitou uma vila na Áustria composta exclusivamente por freiras católicas que usam um hábito preto. Ele diz que é uma sociedade totalmente feminina. Ainda assim, todas as mulheres carregam um amor inato por ter um filho e por amar outra entidade. Não é um crime privá-las disso? Elas são privadas de uma pessoa para amar? Então me diga, para onde vai essa emoção? Ele também visitou o Sr. Cash e os monsenhores no Vaticano, onde a situação é oposta e não há mulheres lá. Os cristãos não falam sobre essa parte em que separaram os homens das mulheres. E não é isso que os muçulmanos fazem em suas mesquitas? Os judeus fazem o mesmo. Como podemos esconder a emoção do amor dos homens para as mulheres? Os seres humanos nascem para amar. Essa é a nossa emoção. É nossa própria decisão esconder e negar isso. Em vez disso, deveríamos tentar entender isso. O Sr. Cash é conselheiro de alguns governos e tem conversado com ele sobre o que vem acontecendo ao redor do mundo nos últimos dias. Esses líderes mundiais gostam de saber o que está por vir, o que fazer e como o Sr. Cash vê a situação. Ele disse que o Sr. Cash disse que o maior problema reside na emoção errada, em como criamos essa emoção e em como aqueles que estão presos a esse tipo de emoção a seguem. Se mudássemos para a emoção da paz, então não haveria motivos para as pessoas ouvirem esses líderes. É muito interessante como a humanidade interpreta mal suas próprias emoções. Mas as emoções elas são importantes porque sua energia mantém a fisicalidade em movimento. O homem ainda não percebeu isso. Quando perdemos tudo, então sentimos a emoção de querer nos livrar dessa fisicalidade. Ou nos apaixonamos e o mundo não é grande o suficiente para acomodar o nosso amor. Mas a fisicalidade em ambas as situações permanece a mesma. Isso faz parte do ser humano. Pergunta para o Sr. Cash. Mas não deveria ser possível amar independentemente de haver alguém recebendo esse amor? Não deveria ser possível simplesmente estar nessa emoção? Sr. Cash responde. É possível, mas sempre precisamos de um retorno para entender o quanto estamos dando e para valorizarmos nossas vidas. Isso nos dá um propósito para viver. Não se pode bater palmas com uma só mão. E amar é o propósito da vida. Pergunto para o Sr. Cash. Quando você mencionou há dois ensinamentos atrás sobre o funcionamento alternado dos órgãos e sobre como a luz do sol ilumina em um lado da Terra enquanto o outro permanece na escuridão, isso me deu a impressão de que, na verdade, enquanto uma parte é iluminada pela luz material, a outra parte pode ser iluminada pela luz do Criador em outra dimensão que não somos capazes de ver. A ideia da pulseira que você apresentou na semana passada seria como uma pulseira dinâmica na qual cada elo recebe uma dimensão de energia de um lado e transmite essa energia modificada para um próximo elo? Sr. Cash responde. Em muitos aspectos, sim. Aqui o Sr. Cash conta a história de quando ele era comerciante de diamantes. Eles fabricam algo chamado de pulseira de tênis, parece. E ela é uma corrente de pedras iguais que são dispostas em uma linha ali. As pedras elas precisam ser exatamente iguais para que não veja o fecho da pulseira ali que as une. Se você escolher uma pedra errada, em cor ou pureza, então isso não funciona. Então é uma pulseira dupla com duas fileiras de pedras. Isso é como a alma do homem e a corrente que mantém as pedras unidas. Se você colocar uma impureza de cor ligeiramente diferente em uma das pedras, ela se reflete na seguinte e estraga a pulseira. É o mesmo com a alma do homem. Se você tiver uma má intenção, toda a estrutura da alma escurece. A luz muda. Há uma maneira de trabalhar com pedras pretas e transparentes. Isso é como a alma do homem. O lado escuro mostra a beleza do lado transparente e a luz que incide sobre as pedras transparentes mostra a beleza das pedras pretas. Só porque o sol brilha em um lado da Terra e temos a luz do dia não significa que a vida tenha parado do lado oposto. Às vezes o lado escuro é mais ativo até. As pessoas festejam à noite e celebram enquanto estão no escuro. Cabe a nós entender isso. Depende de qual lado e o que quer fazer parte de quê. O lado da luz do dia absorve, enquanto o lado escuro celebra e dá. Por que a maioria da humanidade se reproduz durante a noite, que é o brilho da alma do homem? Pouquíssimas crianças são concebidas durante o dia. A alma do homem é uma tempestade tão brilhante, uma luz tão intensa, que a concepção ocorre na escuridão da noite. Se você compreender a lógica por trás disso, então compreenderá tudo mais que o homem faz ao contrário. Precisamos que as crianças timidas sejam criadas à noite? E quando nos apaixonamos por outras criaturas nas profundezas do universo, onde há sol, o que fazemos, onde não há sol, perdão, o que fazemos então? Ou todas as crianças do universo são criadas na escuridão do espaço pela luz das emoções? Não é que nada aconteça no lado escuro, é que destruímos algumas das coisas mais belas à luz da criação. Pergunta para o Sr. Cash. Falamos sobre colocar uma alma em um computador e como ela não teria consciência. Então, como a alma tem consciência? A consciência tem uma alma que se conecta à alma humana? Sr. Cash responde. A alma é consciente por sua própria estrutura. Ela não precisa de consciência. A alma está conectada aos campos do universo. Ela está sempre consciente de seu comportamento. Não é como um homem que precisa pensar no que vai fazer. A alma está sempre agindo e sempre consciente. Ela é sempre onipotente e onipresente. Bom, nessa parte do workshop aqui, um buscador de conhecimento solicitou um número de conta ao ministro da Fazenda de seu país para que a Fundação Cash pudesse enviar o dinheiro a eles a partir do jogo. E quando eles descobriram que isso levaria anos, perderam o interesse. E o buscador de conhecimento pediu à Fundação Cash para acelerar o processo. O Sr. Cash responde. Não é irrelevante, eu posso dar-lhe uma data de quando estará concluído isso. Na semana passada fizemos uma oferta de 2,7 trilhões em moedas cash ao governo. Vamos alocar 1,8 trilhão de moeda cash aos cidadãos desse país avaliados em euro. O governo respondeu dizendo que esta é uma oferta generosa e que está considerando aceitá-la. Este exemplo que o Sr. Cash deu foi para quando a Fundação Cash dá moeda cash aos cidadãos de um país. O que levará alguns anos é quando os cidadãos jogarem um jogo para poder ganhar moedas cash. Mas primeiro a Fundação Cash precisa concluir os sistemas tecnológicos nos bastidores. A Fundação Cash quer distribuir a moeda cash devido à situação de guerra em que milhões de pessoas perderam sua renda e meio de subsistência. Estamos entrando em cena praticamente no momento certo. Há muitas coisas que precisam ser feitas. Planejamos fazer a alocação para o primeiro governo nos próximos meses. O primeiro governo será o Irã e todos os cidadãos iranianos. Em seguida, outros países que foram fortemente afetados por esse conflito, como a Tailândia e as Filipinas. A quarta nação será Cuba. Estamos trabalhando sem parar para resolver essas questões. Os cidadãos dos Estados Unidos receberão apenas 30% de suas cotas e o governo receberá seus 10%, mas 70% serão distribuídos aos países que foram prejudicados pelos Estados Unidos nas guerras passadas que eles criaram nos bastidores. A reserva nacional deles também será destinada a esse fim. Os cidadãos de Israel receberão zero. A Fundação Cash nunca alocará moedas cash a ninguém que possua passaporte judeu. Eles já roubaram e mataram o suficiente. Estou conversando com cerca de 8 governos no momento e todos estão receptivos a começar a aceitar a moeda cash porque eles querem sair da estrutura americana. Isso não vai acontecer em 3 a 5 anos. Ainda não começamos a promover o jogo porque ainda estamos resolvendo problemas e identificando falhas. Já mineramos as moedas, então agora a única tarefa das pessoas é se sentir em paz com isso. Em breve começaremos a abordar de 15 a 20 países e aos poucos iremos trazer isso como fizemos com as patentes no pendrive. Temos que estar estruturados e prontos para poder fazer isso. Tudo está pronto e agora estamos cultivando a semente, o que será muito mais complexo. O jogo da paz mudará toda a humanidade e você não precisará matar. Nossos cientistas aprenderam nos últimos dias como produzir energia de uma maçã sem precisar comê-la e você receberá a emoção dela sem destruí-la. Mas levará tempo para o homem se acostumar a não mais chegar a nada. Eu aprendi isso em 2009, quando tivemos a primeira paciente em coma. A menina pediu algo para mastigar, mesmo sem precisar comer. No momento estamos trabalhando para alimentar um cardume de peixes apenas com energia, desde os primeiros dias de vida até a maturidade total. Tudo isso será filmado e registrado. Nossa equipe sabe o que está fazendo. Estamos empenhando em mostrar ao homem que não precisamos comer. Os peixes crescerão através da dimensão da atração para os campos do universo. E isso não é teoria. Podemos mostrar a vocês a forma, a atração física. Esse é o prelúdio para começar a alimentar o homem pela criação de campos de um ambiente e não pela matança. Todos nós fomos alimentados da maneira errada porque isso convinha a alguns que o homem seguisse o caminho da ganância e da matança. Isso mudará a emoção do homem e o jogo da iluminação e da paz faz parte desse processo. Estamos procurando desenvolvedores, programadores de jogos de computador e especialistas no que chamamos de blockchain. Se você é programador, estamos prontos para contratar vários de vocês com urgência. Você pode permanecer em seu próprio país. Pergunta para o Sr. Cash. Em seu ensinamento semana passada, você disse que o hábito de matar do homem tem algo a ver com a posição do planeta e a maneira como os raios cósmicos intersectam a Terra. Você poderia aprofundar um pouco mais sobre esse assunto? O Sr. Cash responde. Tem muito a ver com as interações de campo. Aqui o Rick pergunta, é especificamente uma questão de ângulo? O Sr. Cash responde, parcialmente. É uma combinação de inclinação, inércia e posição. É uma combinação de muitos fatores. Testamos essas coisas em algumas de nossas pesquisas e tentamos observar quais efeitos isso tem. É uma combinação de muitos fatores. A Terra e a alma do homem têm uma composição de energias muito complexa e cada uma delas desempenha um papel. Por exemplo, observamos diferenças no comportamento dos aborígenes, na cor de sua pele e em sua atitude. Quando o mesmo homem foi levado para a África, ele apresentava o mesmo tipo de cor, mas um comportamento diferente. Isso depende do ambiente da inércia. Então, quando ele se mudou para o Brasil e para a América do Sul, vimos a mesma cor, mas ligeiramente diferente e um comportamento diferente. À medida que o homem subiu para a América Central e do Norte, surgiu o povo indígena e vimos como as características e as emoções mudaram e eles desenvolveram uma proximidade com a compreensão do funcionamento do planeta. À medida que ele subiu mais para o Norte, para o Canadá, vimos uma cultura diferente se desenvolver a partir das tribos originais da América do Norte. Mais ao Norte surgiu o povo Esquimó e então a mesma raça desceu para o território russo e então eles foram para a Ásia Central e mudaram de cor novamente. E então ele voltou para o Irã e o Oriente Médio, onde encontramos comportamentos, estruturas sociais, cores de pele e formas de emoção diferentes também. Ele foi parcialmente alterado pelo ambiente, parcialmente pela inércia, material também dentro da estrutura e então também pelo clima. Mas era sempre o mesmo homem. Os campos criaram mudanças diferentes e isso se tornou uma mistura. Não estamos falando aqui do americano atual, porque vocês não passaram pela evolução. Estamos falando aqui dos povos indígenas, como os índios americanos, que passaram pela evolução do tempo. O homem atual nos Estados Unidos surgiu pela ganância do tempo. Eles não passaram pela evolução do ambiente que ocorre naturalmente. Os movimentos recentes do homem são por revolução. Vemos os efeitos dos campos do planeta, da posição do clima da Terra e então analisamos a cultura do medo. Pessoas que vivem uma vida aberta e evoluem com o tempo não têm medo. Vemos isso com os índios americanos e as tribos da América do Norte Central. Temos que ignorar todos os brancos europeus que invadiram a América do Norte nesse processo. Observamos os povos indígenas que ainda vivem esse espírito livre e então observamos como a Terra foi e é. O mesmo ocorre com a África, Austrália, América do Sul, etc. O Polo Sul cria uma cor mais escura do que o Polo Norte, que cria uma cor mais clara. Em algum ponto entre os dois está o Oriente Médio, que apresenta conflitos em tudo, o que brinca com as emoções. É por isso que temos todas as religiões ali naquela área. Não há brancos nem negros ali entre. É como os chineses separando o olho esquerdo do direito. Existe um processo emocional devido ao formato da cabeça e à posição dos olhos. Eles acreditam no yin e no yang, porque eles precisam decidir e eles sempre veem duas coisas à sua frente, pois o olho esquerdo ele nem sempre segue o olho direito. O Oriente Médio é a divisão entre o branco e o preto, e é daí que vem a emoção de todas essas religiões. Por quê? Porque tudo isso faz parte da estrutura do planeta. Se a Terra estivesse em um eixo vertical, então todos seriam iguais. Se a vida existe em um planeta vertical, tudo é igual porque a força do campo não varia. Quando o homem se tornar parte da comunidade universal e viajarmos para outros planetas que não têm um ângulo, veremos isso. Ainda pode estar cheio de vida, mas não veremos a diversidade. Os povos do norte da África, do Oriente Médio e do sul da Europa são muito emotivos porque é o ponto crucial entre o norte e o sul do planeta e entre o dar e o receber, magnético e gravitacional. A turbulência não está apenas nas raças, é o que acontece dentro do planeta e nessa posição. É a interação da alma do planeta com a alma do homem que cria essas condições. E se você tiver o conhecimento, você pode brincar com isso. Estamos analisando o que cientificamente nos traz esses comportamentos porque olhamos para isso na dimensão da energia ou alma e não na fisicalidade do homem. Os campos interagem e criam a fisicalidade nessas dimensões. Quando você tiver esse conhecimento, então verá toda a estrutura da humanidade de uma maneira diferente daquela que você está acostumado. Você está acostumado a ver as coisas apenas em preto e branco. Nós observamos como as energias do planeta interagem com a alma do homem, o que cria a pele escura no sul, pele mais clara e acastanhada no meio e pele branca no norte. Isso vem da interação da alma com as condições da fisicalidade da inércia aqui deste planeta. Analisamos a vida de acordo com as interações de campo, quais condições são criadas, em quais posições e como mudamos de acordo com a posição. Por exemplo, por que todas as religiões estão concentradas na Palestina e Jerusalém? Há um efeito especial nessa linha de campo. Eles criaram um novo conceito. Em vez do tempo médio de Greenwich, agora eles chamam de linha universal. Eles fizeram da Inglaterra o centro do universo, isso é engraçado, mas a linha real ela passa por Jerusalém e na Palestina. Portanto, em algum lugar nessa área devemos ver muita agitação emocional, porque é lá que se encontra a alma da fisicalidade do homem, e é de lá que vem todas as religiões. Eu disse a alguns oficiais nos últimos dias, livre-se do muro em Jerusalém e metade dos conflitos do mundo terminará. O que os judeus chamam de grande muro, ou muro das lamentações, é um muro falso. Ele é usado como limite com o que eles chamam de Jerusalém Antiga. Em 70 anos depois de Cristo, os romanos destruíram totalmente Jerusalém, cumprindo as palavras de Cristo que nenhuma pedra ficaria sobre a outra. Eles não sabiam onde ficava o muro do segundo templo, então eles escolheram esse muro e disseram, ah, este é o muro do segundo templo. Arqueologicamente, verifica-se que é o muro do forte romano de Antônio. Talvez seja por isso que ele esteja dizendo que é falso esse muro, mas é falso por outras razões também. Sócrates contou a história de um judeu que era malvado e mesquinho também, e para economizar dinheiro ele colocava manteiga e o mel em um pote de vidro dentro de um armário trancado, e seus filhos só tinham permissão para esfregar o pão no pote e comê-lo. Em outras palavras, eles tinham que comer o pão sem nada e fingir que tinha manteiga nele. Um dia ele não estava lá e seus filhos não conseguiram abrir o armário, então eles esfregaram o pão na fechadura. O pai chegou em casa, viu aquilo e disse, "Vocês não podem ir para a escola sem tomar café da manhã?" Essa é a mentalidade daquela região. Isso fez com que as pessoas acreditassem em coisas falsas e inventassem o que queriam ter, e não necessariamente como as coisas realmente são. Tudo isso acontece devido à interação da alma do homem com a alma do planeta, e então a inércia entra em jogo. A maior farsa que eles conseguiram vender ao mundo é esse grande muro. Eles são um bando de ladrões e acreditam nisso. Na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, há uma pedra relacionada a Maomé. Então o que os judeus fizeram? Eles queriam tirar os muçulmanos de Jerusalém da Palestina para poderem controlar toda a região. Então eles encontraram uma pedra preta em algum lugar no sul da Arábia, o mais longe possível de Jerusalém, e pagaram os califas muçulmanos, líderes religiosos, para transferir Maomé para Meca e Medina, e reescreveram assim suas escrituras. Com o passar do tempo, todos passaram a acreditar nisso. Isso significa que Meca e Medina foram criadas como lugares falsos inventados pelos judeus. A pedra original na qual eles acreditavam está na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Agora você entende o quanto o homem brinca com a própria vida. O verdadeiro muçulmano reza voltado para Jerusalém, onde está a pedra real, e não para Meca. É o sentimentalismo do campo da terra com o ambiente da inércia que cria essa raça do Oriente Médio. Eles são emocionais, sentimentais e vocês podem controlá-los facilmente por meio das religiões. É por isso que na guerra atual, os israelenses eles estão tentando destruir a maioria das mesquitas no Irã, cujas paredes de oração estão voltadas para Jerusalém. Isso mostra o quão falso é o judaísmo. Você precisa entender o que está por trás disso. Existem algumas pessoas espertas que gostam de brincar com as massas ignorantes. Pergunta para o Sr. Cash. Dan Winter compartilhou como um cientista russo conseguia saber se uma tribo na Amazônia seria pacífica ou não, medindo os campos magnéticos da Terra. Sr. Cash responde, isso não é um conceito, isso é a realidade. Na década de 40, os britânicos decidiram criar um conflito eterno para que pudesse assim sempre se beneficiar dele. Eles separaram os muçulmanos dos hindus na Índia, no que chamaram de Bangladesh e Paquistão. Antes de criar as fronteiras, todos eram iguais. A única coisa que mudou foi a alimentação. Os hindus são principalmente vegetarianos e aqueles que se converteram ao islamismo começaram a bater animais para comer. Você pode ver como os rostos dos paquistaneses mudaram também por causa disso. E os de Bangladesh comiam mais peixe do que carne. Você pode ver como eles são totalmente diferentes e como pessoas da mesma região mudaram de traços porque passaram a comer carne. Eles mudaram apenas pela comida e também pelo ambiente. Não é surpresa que os campos magnéticos afetem nossos traços e comportamento. Aqui o Sr. Cash voltou a falar sobre como a pesquisa mostrou que todas as pessoas no planeta com olhos azuis descendem de um ancestral comum. Quem mudou a cor dos olhos? Qual foi a razão pela qual mudou geneticamente? Todos nós temos olhos azuis escuros no útero da mãe e depois mudam para a cor com que nascemos. Algumas crianças não mudam a cor dos olhos até aos 1 ou 2 anos de idade. Existe uma razão científica para isso? Isso não pode ser relevante. Pergunta para o Sr. Cash. Estamos enfrentando uma escassez de fertilizantes na Austrália. Existe alguma tecnologia de plasma que possa ajudar nós, agricultores, a cultivar sem a necessidade de fertilizantes caros? Sr. Cash responde, sim, existe. A Fundação Cash está realizando um grande teste agrícola para provar isso. Devemos conseguir coletar dados suficientes até julho ou agosto. A Fundação Cash está se preparando para inaugurar um dos maiores centros de pesquisa de nossa propriedade neste planeta. Já começamos isso e em breve vocês deverão ser produtos com o logotipo da Fundação Cash. Ofereceremos essa alternativa aos fertilizantes e algo que os buscadores de conhecimento podem fazer. Estamos utilizando as ferramentas mais recentes da ciência e da tecnologia. Estamos dedicando centenas de milhares de metros quadrados ao desenvolvimento de pesquisas espaciais nos próximos 3 a 5 anos. Todos os buscadores de conhecimento que trabalham para nós precisam assinar um acordo de confidenciabilidade. Nos deem tempo. Precisamos de muito apoio financeiro, mas estamos estruturando isso. O projeto se tornará o suficiente em termos de financiamento para pesquisas em grande escala. Não precisamos que nenhum governo dite quais pesquisas podemos fazer ou como podemos nos desenvolver. Vocês verão os primeiros produtos agrícolas em breve. Pergunta para o Sr. Cash. Meu conhecimento sobre a tecnologia do plasma é muito limitado. Eu borrifo e coloco algumas garrafas de gás ao redor. É muito difícil medir os efeitos. Todas as plantações parecem estar bem. Sr. Cash responde. Nos últimos anos fizemos muitos testes e outras atividades sem coletar dados. Agora contratamos pessoas para coletar os dados. Preenchemos uma ficha de pré-dados sobre um terreno antes dos testes serem feitos. Analisamos a rapidez e o aumento das colheitas e queremos acompanhar o produto até a loja de varejo e ver o quanto tempo ele dura na prateleira também. Queremos ver que tipo de interação ele está tendo com as pessoas, porque estamos transferindo energia através dele. Então vamos espalhar isso por todo o planeta. Nos dê mais alguns meses. Pergunta para o Sr. Cash. A situação mundial com a agressão dos Estados Unidos e Israel está tendo um efeito negativo sobre a corporação Mark Ray? Sr. Cash responde. Você precisa entender que há muitas coisas envolvidas com a Fundação Cash. Nenhuma organização é tão aberta quanto nós. Não temos segundas intenções e não temos um conselho de administração que decide como eles fazem em BlackRock. Estruturamos a Mark Ray para se tornar uma das organizações mais poderosas financeiramente do mundo. Graças a Deus isso não aconteceu. Isso acontecerá muito em breve nos próximos tempos. Tomaremos uma decisão sobre isso nos próximos 3 a 6 meses. A moeda Cash, a Mark Ray e o nosso novo centro de pesquisa passarão a apoiar-se mutuamente. Entraremos em uma das principais bolsas de valores do mundo por volta de 2027 a 2028. Então dividiremos a estrutura da Fundação Cash entre a China e os Estados Unidos. Acredito que os Estados Unidos perderão importância, por isso estamos considerando a terceira opção. Podemos entrar na bolsa de valores austríaca e nos afastar dos Estados Unidos, pois vemos grandes problemas surgindo lá em um futuro muito próximo. O dólar provavelmente entrará em colapso. A moeda da Fundação Cash é baseada no euro e podemos considerar a migração de toda a estrutura para o euro. A situação mudou. A indústria química e farmacêutica passará por um caos nos próximos meses com a destruição de uma das principais fábricas de produtos químicos em Israel. Muitos cientistas foram afetados, mais de 1.200 físicos nucleares israelenses estão desaparecidos e 5.000 cientistas de ponto israelenses sumiram. Solicitamos o monitoramento da radiação da usina de energia israelense, mas os países europeus estão todos em silêncio. Os níveis de radiação estão fora de controle e sabemos que isso é verdade porque um dos principais líderes nucleares da ONU renunciou. Eles não querem admitir que Israel perdeu. A devastação em Israel está além da imaginação. Eles controlam apenas um homem, uma tela e é só isso. O Sr. Cash escreveu para alguns líderes mundiais islâmicos e ele leu o texto aqui nessa parte do workshop. Os judeus estão tentando construir o terceiro templo para a vinda do Mete ou do Messias até 2027. E os muçulmanos também estão esperando pelo Mete. Eu lhes faço uma pergunta. Vocês aceitariam mesmo o Mete ou Messias se ele fosse judeu? Ou o Mete islâmico é diferente do Messias deles? Isso coloca sua nação e seus líderes em um grande dilema. Então do que tratam todas essas guerras acontecendo? Vocês são um grupo religioso à espera do Mete e eles estão fazendo o mesmo, pelas mesmas promessas também. Qual Mete vocês aceitarão como um Mete verdadeiro? Como vamos resolver esse problema hoje? Os judeus escolheram 5 touros vermelhos para abater no dia prometido e estão trazendo eles de fora de Israel. Eles estão esperando o fim da guerra com o Irã para que possam assim confirmar a vinda do Messias e, segundo eles, vão começar a construir o terceiro templo. No Irã, eles estão trabalhando para receber o mesmo homem prometido. Acho que uma solução para acabar com a guerra é convocar os líderes religiosos judeus para virem ao Irã e chegarem a um acordo sobre quem o mete. Isso acabará com a guerra no mesmo dia. Agora eu convoco ambos os líderes a convocarem uma reunião e reunirem os dois lados dos cristãos. Caso contrário, quando esta guerra terminar, vocês iniciarão outra guerra para decidir qual meta é o verdadeiro. E eu convoquei os líderes religiosos a porem um fim a todas as guerras. É hora de uma paz duradoura e isso só acontecerá quando todas as religiões concordarem em um único Messias. Acho que os líderes religiosos islâmicos e judeus entendem exatamente o que eu quero dizer. Esta guerra com o Irã foi criada pelos líderes religiosos para preparar o caminho para a vinda de seu Messias e de acordo com as suas escrituras. E qual mete o Messias ao verdadeiro? Ou vocês dois podem concordar que quando ele vier, vocês vão parar de lutar. Agora vocês entendem o problema. Ontem ouvimos a alma mais maligna deste planeta, Netanyahu. Ele estava dando as boas-vindas ao início de um feriado religioso judaico que comemora a morte de 300 mil iranianos. Oficialmente foram 75 mil, mas extraoficialmente foram 300 mil iranianos em um único massacre graças à traição de uma mulher dentro do sistema. Bom, leia a história. Agora eles querem fazer isso de novo. Esta é uma guerra religiosa e não é nacionalista. Eles programaram para que termine neste domingo, para que coincida com suas escrituras, e é por isso que Trump disse, muito em breve vamos terminar. Isso não tem nada a ver com as suas táticas de guerra. Trump converteu seu judaísmo e foi informado de que ele era o prometido. Os rabinos o enganaram para que ele acreditasse nisso. Eles decidiram que precisam encerrar essa guerra até este domingo. Vamos esperar para ver. Alguém usará uma bomba nuclear? A razão pela qual atacaram o Irã em 28 de fevereiro foi para que 4 semanas depois terminasse a guerra em 28 de março, mas isso não aconteceu. Em vez disso, chegou o fim de Israel. Os judeus eles se enganaram. Todos os bombardeios aéreos que mataram cerca de 200 mil iranianos e danificaram cerca de 10 mil infraestruturas não salvaram Israel. O 13º dia do ano novo iraniano é um dia de mau agouro para o Irã. Todos saem de casa porque o nosso último imperador, o Shah, ele foi morto pelos muçulmanos nesse dia. Os judeus estão usando esse dia para derrotar os iranianos. Eles planejaram isso e os iranianos estavam esperando a chegada dos judeus. Os iranianos gastaram trilhões ao longo de 40 anos se preparando para esta guerra. Aqui o buscador de conhecimento diz, Israel deveria destruir a mesquita de Al-Aqsa nos próximos dias. Sr. Cash responde, temos que esperar para ver. Israel está inabitável hoje, de acordo com o relatório confidencial da AIEA. O Vale do Jordão está inabitável. A contaminação nuclear. Ontem eles mesmos anunciaram para não beber água nem respirar o ar de uma fábrica química danificada. Não há energia, água e o aeroporto foi destruído. Eles vão começar a comer uns aos outros. Estão sendo destruídos e o povo está ficando desmoralizado. Veja as fotos que estão saindo de Tel Aviv esta manhã. As ruas estão desertas. Eles controlaram a televisão e o rádio. Você pode ler mais sobre a guerra por conta própria. Um homem trouxe tudo isso para toda a humanidade. Não fica atrás da posição de Hitler. Estão todos juntos nisso. Não é só um. Temos fotos de Rouhani, que é o presidente do Irã em Zurique, entrando em um banco vestido a civil. E quanto ele sacou do banco? Todos os ayatolás causaram caos no Irã e os molás, com todo o poder, já partiram com bilhões para o Canadá, Austrália, etc. Eles estão sendo recebidos de braços abertos nesses locais. É a mesma coisa com o grupo de Netanyahu. Eles causaram esse massacre e agora estão fugindo. Temos que ver o que vai acontecer. Há forças maiores por trás disso que perderam muito dinheiro. E há muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso. O petróleo vai chegar a 200 dólares. Quem está ganhando todo esse dinheiro? Aqui o buscador de conhecimento responde, a Rússia. Sr. Cash diz, a BlackRock, o grupo de defesa americano. Uma das vantagens da moeda cash é que é uma aposentadoria garantida para o resto da vida. As pessoas não precisam parar de trabalhar aos 60 anos porque elas recebem a aposentadoria desde o dia do seu nascimento. A moeda cash vai mudar a dimensão do nosso pensamento e não trabalharemos para viver, mas viveremos para trabalhar e para servir. Não teremos medo de não sobreviver, porque desde o momento que nascemos teremos uma renda garantida. Nosso país será responsável por proporcionar conforto a todos os seus cidadãos. Não será como a Previdência Social, onde as pessoas tentam burlar o sistema. Controlaremos totalmente quanto de moeda cash uma pessoa pode sacar por ano. Não será possível gastar tudo de uma vez. Estabeleceremos gastos e estruturas governamentais em torno disso e tudo terá uma posição muito detalhada. Controlaremos por meio do desenvolvimento de energia para que ninguém possa ser explorado. As pessoas não poderão vender uma maçã a $1.000 o quilo. Uma maçã custará 1 centavo no aplicativo da Fundação Cash. A exploração dos outros chegará ao fim. Isso leva tempo, e já estabelecemos a estrutura para isso. Precisamos de muito apoio financeiro, bem como de apoio científico dos buscadores de conhecimento. Precisamos que os buscadores de conhecimento ensinem os demais a trabalhar com plasma. Os funcionários da produção receberam treinamento sobre o plasma antes de entrarem na fábrica. A melhor maneira de buscadores de conhecimento nos ajudar é comprando uma unidade rede de uma nação ou contribuindo parcialmente para a compra de uma. O custo está subindo para 3 mil euros e por unidade, devido à crise que está acontecendo. A sessão de voo mensal de abril será para vícios. Queremos testar algo porque faz parte da nova tecnologia. A sessão de transmutação será adiada para maio. Estabelecemos a estrutura para que se torne permanente neste planeta. Há 5 anos fomos vítimas de uma fraude e agora ressurgimos e criamos uma nova estrutura. Recorreremos aos buscadores de conhecimento quando precisarmos de sua ajuda. Por favor, mantenham isso em sigilo. Ninguém deve saber, exceto talvez sua família. Dessa forma, podemos trazer essa mudança de maneira muito tranquila. Muitos de vocês ficarão perplexos quando virem um novo centro espacial. É para a nossa geração futura, para que eles possam viver em paz e não tenham que ver guerras. Fim do índice rápido do workshop 636.